Então está no ar o cast aí, vamos começar com essa bagaça. Eu sou o Oliver Borba, Lucas Borba aí. Estou aqui com meu amiguinho Alexandre Marques, Vulgo. estamos aqui. Cabelo. Vulgo Cabelo, nossa. O cabeleiro aí, né? O esquema. Então vamos. Estamos começando aí. Novo na área aí, o canal. Vamos contar um pouquinho da nossa história. Estamos. Como é que. Surgiu nossa vida gamística, que nem na, né? Gay mística de games, não de verdade, né? Vamos parar com essa. É, Tempo ficou muito estaria. flor. Tempo que você fazia um games de verdade, cara. Não essas coisas de hoje. Tinha tutorial, essas frescurinhas não tinha. O cara era aqui que eu faço aqui e foda-se. Às vezes o cara não tinha nem dinheiro pra comprar revista, né? Ainda tinha que assoprar a fita para poder pegar. A Essa é a fita, clássica. videogame, o controle tinha que dobrar o cabo que tava quebrando. Agora nem cabo tem nessas bagaças, nessas encrencas. Então, começa então, cara. Como é que começou tua vida nessas vidas de games aí? Como é que começou tua história aí? Cara, minha história começou como todo bom pobre, né, tia? O Playboy do meu vizinho tinha um Atari. Aí eu, viciado aqui, conheceu o videogame no tempo que tinha os palancão, um botão embaixo e um em cima. Pra começo da história, a porra já era essa, né? A minha história de começo foi na casa do meu primo, cara, jogando Mega Mania, no Atari também. Isso lá por 88, eu acho. Acho que devia ter uns 4, 5 anos, beirando. Mais ou menos Nossa, isso. Foi, pra foi. tu ver, tu foi no Mega Man, eu fui no River Raid. Não, Mega Mania. Ah, Mega É aquele Mania. dos canhãozinhos no Atari. Nossa, aquele era bom, cara. Atari, o jogo Mega Mania de 86. O que que eu ia te dizer aí também? Foi. O Atari pra mim marcou bastante presença. Eu tive um Atari em 90, que foi o meu console aí por muito tempo. Normal. Até. Eu por muito tempo joguei na casa dos outros. Eu fui ter meu primeiro videogame, tirando o Atari. Quando eu tive foi em 99, cara. Bem depois, mas o contato com o videogame começou aí em 88, 89, na casa do meu primo. Primo Cabeça, aí, um abraço pra ele. Pô, pegou mal, hein? Um abraço pro Cabeça aí Um abraço pra cabeça. que não vai estar tá ouvindo isso aqui porque tem mais coisa pra fazer. Com certeza. E aí, como é que foi tua evolução no mundo dos games, cara? Quando surgiu o Super NES, cara? Não, minto, foi o Mega Drive. O Mega é de 89, 88, é um pouquinho Sim. anterior. Foi o meu vizinho da frente que teve. Um abraço pro Aí eu Trajano consegui. aí também. Um abraço pro Trajano aí, que eu vou fazer ele escutar depois, cara, pra dar audiência, Os né? pés de porco aí, né? Claro, o porquinho também joga, né, velho? Porquinho também joga. Tá aí, né? Ele que me desculpa aí, mas como eu tava dizendo, foi ele que teve um Mega Drive. Aí eu me lembro que ele tinha só Mortal Kombat. Foi o primeiro jogo com sangue que eu olhei. Ó, oh, eu Violência. sou mauzão, cara. Não Violência. sabia da porra nem do Mortal, mas tirava sangue. Isso que era o bacana, né, cara? E o Sonic, que eu adoro de paixão até hoje, cara. Tá aí na Tem PS. no emulador, assim, Tá aí ó. na PSN 1 e 2, aí. Baixa aí, baixa aí. Eu tenho, eu já vi, cara. Mabá é um joguinho, pra mim, fenomenal, como se diz. E depois o Super NES em locadora, né? Sempre na ti, Ai. na avó, na avó. Não, pior é que não, foi no viado do alemão Alex, cara. Lá. Que eu matava a aula pra ir pra lá jogar. Que exemplo, né? Que exemplo. Aí, meu filho tá aqui do lado escutando tudo, né? É incrível a situação, né? Um pai de família dizendo que matava aula do lado das crianças. É lindo de ver isso. Cara, eu depois do Atari, eu tive contato com o Master System também com meu primo, jogando Sonic, bastante Sonic 1. E o jogo que mais marca a minha memória, cara, é jogar Olimpíadas, solvando aquele controle, cara. Tinha um joguinho que eu vi, mas nunca me chamou a atenção, cara. Cara, nós jogava aquilo enlouquecidamente, meu primo sovando contra o com aquele controle horroroso de usar, que era aquele controle do Master, com aquela bolinha. É. Três botãozinhos só. O botão, o D-pad, não era um D-pad, era uma bola, horroroso aquilo. Mas foi aí meu contato em segmento. Logo após isso, fui apresentado ao Mega Drive também com Mortal Kombat 1. Aí foi um conhecido do Clássico. meu primo, cara. Meu primo me colocou nessa vida de games aí. Ele foi teu traficante. É, que me apresentou as tecnologias. Eu tive meu Atari, meu CCzão, né? O genericão do Atari em 89. Você sei, mas era um videogame assim, ó, forte. É, sofreu, coitado, mas se entregou com tombo. Se entregou com tombo. O CCA, tá? O clone do Atari lá. Daí joguei muito o Star Wars do Atari. Que vamos botar as imagens dessas nossas primeiras jogatinas, vai estar no blog aí. Acessa aí depois, eu vou deixar o endereço. Foi mais ou menos isso aí, cara. Não teve. Depois no Atari foi o Pac-Man clássico. Muitas horas perdidas. Clássico. Muita. Tem, no 3 eu tenho aqui, ó, ainda jogo. Evoluiu muito. Mas não deixou de ter o charme, né, É, a cara? mesma coisa, só que melhor que nem dos outros. Não deixou de ter o charme. Tu tá Ficou jogando. 3D. Vou botar Tu tá assim. jogando o Champ, né? O Champ É. Edition é o X aquele, né? Aquilo Sim. colorido, cara, parece que tá usando LSD, mas. O Ah, jogo. mas é bom, esses tempos eu joguei meio chapadinho de álcool aí, foi legal, cara. Tem criança ouvindo isso aí. Tem criança ouvindo. Ah, a realidade nua e crua. E depois aí, depois do. Como é que foi tua experiência no console clássico, que pra mim foi um dos meus preferidos, cara? Como é que é a tua história com o Super Nintendo aí? Tchê, foi uma história de lutas, cara. Sofri muito para aprender a dar mortal. Sofri muito para aprender a dar um raio de babaré. Mortal Kombat clássico. Naquela época, o primeiro Mortal, eu fui muito viciado no primeiro Mortal, cara. Minhas idas pra locadora era Mortal Kombat, Street Fighter, Rock'n'Roll e Mega Man. Aí depois tu deve ter lembrado da Game Box. É na época que tu veio pra cá. Eu alugava muito na Tópica. Ah, top era grandona, né? Game Box era despelado. Aí, como eu tava te dizendo, lá na Game Box, só deixa eu te resumir uma parada. Na Game Box tinha o único lugar da cidade que tinha a famosa bazuca. Ah, eu não conhecia esse acessório, cara. Lá era o único lugar que tinha a famosa bazuca, cara. Aí eu ia lá pra jogar o Star. Como é que é? Bah, falhou a Star memória, Fox, cara. Star Fox. Star Fox, isso mesmo. Star Fox. Sabe? Nunca me dava. A bazuca não era legal, cara. Yeah. Mas era de tu botar no ombro, mas não era boa de tu jogar, cara. Eu Super Nintendo pra mim, locadora, cara, era. Lembro muito Donkey Kong 1. Cara, muito dinheiro. Podia ter comprado acho uns 10 Super Nintendo na época. Jogando Donkey Kong e Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time. Aquele lá me sugou dinheiro até não querer mais. Tu lembra das tartarugas? Mas eu me lembro mais da de fliperama, cara. Já não joguei tanto. A minha vida mesmo de gamers, de um pulo, é um intercalo entre os Atari e o NES foi fliperama, cara. No tempo da galeria ali, ó. Fliperama pra mim foi. Acho que em 90. É mais ou menos ali por 1990 que eu joguei bastante em Flipper. Jogava Double Dragon. Double Dragon, cara. Jogava 1942, que era um joguinho de aviãozinho. A la Sonic Wings. Muitas horas jogando aquele encrenca. Acho que era isso. E o Racer X, que é um joguinho de carrinho muito ruim. Que eu também jogava. Ah, eu me lembro. Era uma cabinezinha na praia. Não, Não é. aquele era o. Putz, eu esqueci o nome desse jogo, mas esse era da Sega. Esse era show de bola. Ah, eu achava muito ruim aquilo, cara. Não, esse eu joguei muito. Até tem um remake dele agora. Que é um jogo foda, foda. Depois aí. Depois o Super Nintendo, cara, daí foi o PlayStation, né, cara? Eu joguei Sega Saturno, pra mim passou quase reto. Pra não dizer que não joguei Street Alpha algumas vezes. Ah, Mas... Hã? eu uni um gel, cara. O Saturno pra mim passou batido também. Eu que me lembro que eu gastei muito dinheiro foi com o Samurai Shodown, cara. Neo Geo? Uni um gelzão clássico, assim, ó. Neo Geo foi muito pouco que eu joguei. Eu jogava. É, aí aonde? No bendito alemão. Tanto é que ele depois andava de Monza o dia até, né, cara? Tá lá o teu Monza, lá, ó. Teu financiamento, É. tu financiou o Monza do alemão aí, ó. Mas valeu a pena, cara. Foi uma boa infância. Tá louco, cara. O Saturno, eu me lembro de jogar só Street Fighter Alpha 1 e o 2. Jogo foda pra caralho na plataforma da Sega. Quase não tinha load em relação ao do Play, que, cara, ia começar a luta, levava uma hora pra começar. Mas era. Esse aí eu passei batido, cara. Até porque, bah, eu fiquei muitos anos encalhado no Super NES, cara. Não, Super NES já tinha o Play e eu jogava Super Nintendo, né, cara? Não tem. Ah, mas sempre, eu até hoje, cara. Porque nem esse dia eu tava conversando com um rapaz. O Super NES é um item que todo jogador deve ter. O original. Com cartuchinho, tudo bonitinho. Tá aqui guardadinho. Guardadinho para de vez em quando pegar e dar uma jogadinha para um dia apresentar para seus próprios netos. Olha, foi aqui que eu me tornei uma pessoa legal. Tem aqui nas casas, que nem diz o Galo Velho, né? Tem aqui o Super Mario World e o Super Mario RPG, a raridade que eu tenho aqui, né? O RPG maniático, tu quer dizer? É, não, do Super Mario RPG mesmo. Tem Sim, teu cartucho é maniático mesmo, isso é. sim. É isso que eu me Aquilo lá é refiro. uma história de amor e ódio, né, cara? Ele funciona quando quer. Aí E quando tá disposto. tu joga quando quer e não dá pau. Quando vê, ele resolve do nada apagar save e fuder com tudo. É só quando ele Mas quer. Oi? é um bom jogo. Marcaram pra mim. Tá, os Final. Play 1. Play 1. Tamo no... então, a recente tamo ali em 94. Play 1 saindo no Japão. Começando a chegar aqui na América. Eu lembro de. Tá na locadora lá, jogando Donkey Kong pra variar. Aí o cara tá lá, aquela galera embolada, né, cara? Eu pagando lá meus 60 centavos a hora. E olha. Ei, 60 centavos, né, cara? Bah. 60 centavos a hora. E eu olho pro lado, aquela galera amontoada do lado ali, né, cara? Não sei nem. E eu chego de canto, vou ver o que é. Tá os caras jogando um jogo de luta. Todo. Pra mim hoje, todo quadradão. O Daí, Tekken. clássico Tekken, né, cara? Eu olho, que coisa, Clássico eu olho, Tekken. pá, que Não, massa! falou Pá. jogo de luta quadrado é Tekken, né, Mas na cara? época era, pá, parece de verdade, é lindo, pá, que foda, não sei o quê. Aí, desespero pra jogar dois pila hora. Não, vou jogar Donkey Kong, foda-se. Cara, era dois pila hora. Eu me lembro. E o Super NES era 60 centavos, né, Super cara? Nesão, 60 centavos. Pra te ter uma ideia que ignorante na vida, né? Aí eu tenho uma história de amor, Tekken 2 e Tekken 3 aí, fechado tudo 100%. Na época não tinha troféu, né, cara? Não era essa loucura por troféu e achievement aí, o pessoal do Xbox. Meu playzão era só pra ver os videozinhos, né, cara? Vou virar e quero ver vídeo, tem que estar tudo. É, vamos ser franco, né? A diferença de uma virada de um Play 1 para a virada de um Super NES, que o gráfico era muito bonito do Play 1, tinha uma história contada, os bonequinhos abriam a boca. Não é que nem tu virar no Super NES. No Posso. Super NES conta só a historinha embaixo e vai passando um slide da figurinha, né, Isso aí. cara? A imagem estática do negócio só vai passando lá. Um PDF. Parece que o cara fez um PowerPoint aquilo, jogou pra lá e. Foto 1, foto 2. É. Não tinha muita coisa hoje. É o Mario Bros. Quando tu virava o Mario Bros, qual é que era a apresentação? É, passava aquela. A princesa caía de cima, parecia um coraçãozinho, eles davam a mãozinha e você mandava. Aí é. Pô, ali foi uma viradinha legal. Aí depois só aparecia fotos e fotos É, e ele fotos. ainda aparecia a foto dos inimigos e dando os nomes dos inimigos e para aí, parará. Yoshi's Land, cara. Ah! Yoshi's Land. Cara, só fissurado naquele jogo. Tirando o choro daquele Mario de merda, cara. Também. Eu chegava, me lembro, cara, eu era guri. TV de tubão daquelas que trocava o canal, tec, tec, tec, tec, tec. Cara, me doía a cabeça, cara. Me doía a cabeça, chorando daquela criança, baixava o volume pra jogar, cara. O Mario Bebê. Tirando aquela parte, é um baita de um jogo, cara. Mas, o gráfico dele, cara, Super Nintendo, é lindo. Mas o cara... ele pega aparelho com Donkey Kong, né, cara? Sim, não. Mas a questão é que a textura dele é diferente, né? Ele é um outro tipo de... Ele é uma arte desenhada, parece que é giz de cera, né? Sim. Mas é um jogo foda, cara. Difícil. Ah. Não é fácil. E é um jogo muito bom. Eu recomendo, tava jogando aqui. Eu tinha ele no Game Boy Advance, agora eu tô emulando ele no PSP. Tava jogando há poucos dias. Eu tava jogando no emulador do computador. Mas não é a mesma coisa que tu jogar num cartucho, cara. Infelizmente não é, ele perde um pouco do tom, cara. É, a emoção é... Oh, merda, tilt. Tá, então vamos falar de Play 1. Bom. Play 1, Twist Metal, cara. Twist Metal 2. Paixão, cara. Twist Metal 2, cara. Não, 1, cara. 1 eu quase não joguei. Primeiro Twist Metal. Não joguei 1, não. Cara, é muito dark aquele jogo, assim, ó. Sabe, aquele palhaço ficou muito tosco, cara. Eu, quando criança, já sempre fui fã de palhaço assassino. É. Aí me apareceu aquele palhaço e eu, tá, é isso, né, cara? Melhor que isso não existe. Sabe? Até hoje, cara, jogo, tenho. Sabe? Se eu vejo, eu compro. Eu não... Pra mim é um dos melhores jogos de Play 1, cara. O Twist Metal 1 mesmo eu nunca joguei. Eu joguei muito 2, cara. 2, pá, joguei, furei, tenho aqui, jogo no emulador. Eu vou uma hora dessa, eu vou ver se eu acho um pra... É que não tem, acho que nem na PSN, cara, um. Cara, eu tive olhando esses tempos e não vi nada. Não vi nem o último que saiu, cara. Ah, é, o último tá caro, tá 80 pau. E como a minha grande produtora Blizzard, né, cara? Diablo, cara. Penei pra virar, assim, ó. Cara, eu que... Penei muito. Aí, cara, eu conheci Diablo... Quando saiu pro Play. Quando saiu aqui, ó. Deixa eu ver quando é que saiu pra Play, pra não mentir aqui. Eu jogava quando eu morei na Bahia. Quando eu fui pra Bagé, ninguém conhecia essa encrenca. Aí, eu fui conhecer Diablo em Santa Maria também, cara. Cara, daí um dia eu tava com o Ariel. Nós vindo da rodoviária, cara. Daí nós achamos... Tinha uma locadora ali perto da ponte... Quem vai pra rodoviária, descendo a ponte, cara, um buraco à direita, quem vem da rodoviária aí pra Máscara. Cara, eu cheguei, cara, esse jogo é massa, não sei o que, ele, mas que merda é essa? Eu, não, daí quando veio apareceu um CD lá no Bruninho, cara, todo mundo se enlouqueceu e deu, virou o que virou, o Diablo. Todo mundo se enlouqueceu jogando. Aí eu parei de jogar. Eu sempre, bah, eu adorei. Eu conheci com o meu irmão mais velho. Que ele tinha o jogo e não jogava. O jogo tava atirado num canto. Aí eu, bah, que jogo é esse, cara? Aí ele, bah, isso é Diablo, isso é ruim, não sei o quê. E eu, bah, vou jogar. Cara, no começo não gostei. Não sabia que tinha um Fist. Famoso Fist. Achei ele muito lerdo. Aí depois que eu achei o Fist, o bonequinho começou a andar mais rápido, cara. E eu comecei a evoluir. E evoluir. Ah, me apaixonei pelo jogo, cara. Me apaixonei, assim. Se enlouqueceu jogando bem. Bah, me lembro que eu saía do trabalho, cara. Pra jogar o jogo. Cara, eu lembro que os guris se enlouqueceram. Nem tomava banho. Não tomava banho. Eu primeiro tinha que jogar o jogo. Depois que eu desligava, eu ia comer, ia tomar banho e ia me deitar a dormir. Eu sei que a gurizada se enlouquecia, cara. Diablo foi forte. E o pessoal, tem muita gente que joga no PC aí. Mas, cara, pra nós aí, que era mais pobre, não tinha esse negócio de computador, Porra. Diablo no Play 1 era loucura, cara. Bah. Loucura. Cara... O cara achava que era a melhor coisa do mundo. Diabo do Play 1 era insanidade. Insanidade, baita jogo aí, bem lembrado. Outra coisa também, cara. Play 1. Eu lembro de jogar em Bagé. Bom, se tem quem que tu não joga é eu, cara. Resident 2. Não tem como não falar desse jogo, cara. Ah, não Não tem. tem. Resident 1 eu joguei, cara, mas Resident 2. Eu furei aquela bosta, quase. Mas eu entro em controvérsias, cara. Eu ainda prefiro um, cara. Um é podrão. Não, uma hora, quando eu for aí, nós vamos jogar, cara, a versão do GameCube, a do Wii, eu tenho no Wii. Cara, é foda, é. O cara já toma cagaço no 1, a última vez que o cara jogou. Não, o cara não jogou um, o cara terminou o 2. O cara terminou na Isso, tua terminou casa lá. dois. Mas, cara, o 1 eu joguei. Mas o 2 eu me enlouqueci jogando. Eu tinha a revista da saudosa Gamers lá, que pra mim na época era a melhor revista que tinha, detonado, cara. E daí que eu descobri que não era lenda, aquelas porra do quarto sobrevivente do Tofu, enquanto eu não via aquilo. Primeiras vezes era 4 horas para terminar, depois foi diminuindo, eu terminava aquele jogo em 40 minutos. E. Bom, mas fala aí da tua Não, história. vai falando, cara. Fala aí da tua história com o Resident aí. Minha história com o Resident, cara, eu até meio que conheci Resident tarde demais. Pra tu ver, eu conheci o Diablo primeiro, pra depois o Resident. O Diablo é 96, né, cara? O Resident. Não, um é de 96 também, os dois saíram junto. É, os dois basicamente saíram junto, cara. É. Mas eu conheci primeiro o Diablo. Eu. Aí, É. a minha história com o Resident Evil 1 é simples. A história da locadora, todo mundo jogava, todo mundo recomendava. Aí, um dia aluguei. Aluguei um game, peguei o clássico Diablo, peguei um Crash Bandicoot. Clássico, clássico. Crash é foda. Peguei o aquele que era dois CD, o... Esqueci o nome daquela bosta. Metal Gear? Não era Metal Gear. Ah, o pai do GTA. Porra, cara, esqueci. Eu tava jogando essa merda. Ah, as cabeças fumadas são foda, né, cara? Drive. Isso, cara. Driver é foda. Muito bom aquele jogo, cara. Drive. O Parceirão? pai do GTA, né, cara? Pra mim é o pai do GTA, sim. É, não é, cara. Mas É, voltando. o pessoal tem, os fanboys tem uma controvérsia aí nisso. Pra mim, eu É. considero pouco, né? Mas é que o estilo do jogo é um pouquinho diferente. Mas isso aí o cara deixa pra uma outra história Isso aí é bateção de boca pra noite toda, já te aí. É, aviso. isso aí é pro futuro, né? A gente chama uns caras aí que são da vida do GTA e do Driver aí pra conversar com a gente. Mas como eu tava te dizendo aí, peguei o Resident. Peguei o Resident e apanhei, cara. Não sabia, não, me indicaram, mas não me falaram. Não, cara, economiza a bala. Isso aí não me falaram nada. Te liga que tu vai subir num lugar e vai saltar uma cobra. Ah, aquela parte é foda. Aquela cobra, eu tomei um cagaço que eu virei café em cima do meu colo, cara. Primeira vez que eu joguei. E dali começou a paixão pelo Resident, né, cara? Tanto é que eu já virei todos. Só falta os seis agora. Falta seis. Perdi a promoção pra nós Faltam lá. seis. Perdi a promoção. Na próxima que entra lá no, na PSN eu pego pro cara. Aí tu me avisa. Me avisa o cara faz aquele esquema. Não, não, daí. Só pra. Bah, assim, ó. Viciei meu filho também é outro que gosta, é Resident. Sabe? Só que ele já é da geração que o videogame manda nele, né? Não é ele que tem que descobrir. Tutorial, vire para o lado. Começou lá no 4, né? O pessoal é fã do 4, né, cara? Eu não sei. Eu sou Esses fã. dias me senti um inútil. Me senti um inútil. Virei o Resident com ele. Com esqueminha, cara. Qual Coisa Resident? de velho. O. O Resident 4. Ah, não, ele tem a versão cheat code, aquela, né? É. Eu tenho no PC. Coisa de velho, né? Mas foi pra virar rapidinho com ele, só pra dizer, bah, vou virar um joguinho com meu filho, Cara, eu comprei o original do. O Resident 4 do PC é 19 pila e nunca virei aquela merda. cara. Tá aqui, ó, mas falando no meu amado, ele é de 96. Resident 1. Cara. Não, Diablo, né, velho? Ah, não, Diablo 96, 96. Mas eu minha história com Resident, cara, eu joguei acho que primeiro 2, cara. Lembro que eu joguei a primeira vez no controlezinho comum, primeiro controle do Play. Ah, legal. Aquele controle era bom, eu gostava dele, cara. Depois, quando entrou o DualShock, cara, vou dizer meu maior cagaço, acho que até hoje. Na parte da biblioteca lá, que o cara tem que mexer as Sei. estantes e tu sobe naquele troço e o chão quebra, cara. Na locadora, Vai, me lembro, o cara. controle tremeu. Eu joguei aquela porra pra cima, o controle caiu no chão, o pessoal tudo olhando. Eu dei um pulo na cadeira quando aquele tremeu, cara. Bah, Zé o cara cagão, tio. acostumado com Super Nintendo e com Play sem nada, né, cara? A versão que saiu em 99, a versão de DualShock. Tá Mas, louco. cara, o jogo é muito bom, muito bom. Ah, não, mas aquela parte ali é boa, cara. Uma das partes mais difíceis é o segundo andar, né, cara? É, quando começa ali, mas o cagaço que foi o ouro, cara. O cagaço que é o melhor. Isso que eu digo, se existisse câmera na época, Ah, né, cara, cara? celular, nem tinha celular, né, cara? Eu não tinha nem telefone Vá! em casa. Eu Mano. acho que nem existia o cebolão ainda, cara. Celular, cebolão. Não, o celular até é antigo, mas pra mim não tinha essas coisas aí. Mas vamos continuar, vamos lá. Depois do Resident. Depois teve o Survivor. Você lembra que ele foi um intercalo que teve? Eu, Oh. para mim, o Survivor foi um desespero da É, Capcom, cara. Capcom queria dinheiro, né, cara? Não adianta. É o que ela quer até hoje com esses DLC. Tu compra um Street aí, tem que comprar a prestação, né? Ali eles caíram no meu conceito, cara, com aquela porqueira. Mas, cara, eu vou dizer que eu joguei também. O primeiro Gun Survivor eu joguei muito, muito, muito. No Play 1, né? A versão do Play 2, passei reto. Tá, acho que de Play 1, tem mais alguma coisa a acrescentar aí? The Play 1. Play 1 é alguma outra coisa importante pra nós passar pro 64 aí? Não sei se tem. Gran Turismo, cara. Ah, bom, esse aí. Bom, Gran Turismo. vamos. Eu fui muito. Eu, como um bom jogador de jogo de carro, né, cara? Tem todos os NID. Gran Turismo, cara. Cara, Gran Turismo eu joguei muito primeiro. Aí foi já em 99, 2000, cara, quando eu voltei pro Rio Grande do Sul. Aí também na casa do meu primo. Daí fui eu que levei o Play pra casa dele, né, cara? Acostumado, cara, lá sempre com games pra mim. Não, eu cheguei lá e, cara, tô com esse game aqui. Eu tinha comigo Gran Turismo 1 e Final Fantasy 7. Final Fantasy, né? E Tá aí, louco. e o International Superstar Soccer, né? Aquele com Valderrama na capa. Bah! É, eu tinha aquilo, cara, FIFA 98, que eu gostava mais do FIFA do que o International. Aí cheguei lá. O que que tu acha que os caras iam querer jogar, né? Gran Turismo. Eu não, eu tinha futebol. Eu era um que ia pra tua casa jogar Gran Turismo, cara. Quando tu morava lá na garagem, lá, ó. Nós jogando. Jogar o quê? Gran Turismo. Tirar carteira. Vamos, não sei o que, não sei o que. E era o que rolava, né, cara? Horas e horas jogando o mesmo jogo, Gran Turismo. Até porque na época o jogo era caro também, né, meu? É, o jogo original eu nem. Cara, vi, tinha um parceiro meu que era Playboy, né, em Guaíba, que tinha. Mas o jogo original eu fui conhecer agora, né, cara, no Play 3. Senão, o tempo. Sinto muito, mas é a realidade, né? Pirataria comia solto Sim. naquela época. Quem nunca teve? Cara, não tem um jogador que disse, cara, não comprei um jogo pirata. Eu agora tô abandonando essa vida de pirateiro aí. Tirando o PSP, né, cara, que é o antro da Se perdição. a gente só vamos ser verdadeiro, né, cara? Não vamos tá falando pro pessoal mentira aí, né? A gente, cara, só abandonou porque não tem pro Play 3, cara. Ah, mas não é a mesma coisa, Ah. cara. O cara não tem como. Te aposto, se chegasse e dissesse, cara, apareceu um desbloqueio muito bom porque esse funciona, esse trapaceou. Tem jogo pirata. Se não der pra Te jogar um. provarem na tua cara que dá pra botar jogo pirata no Play 3, tu vai lá e compra, cara, porque tu vai estar tá muito fissurado pra jogar um jogo. Vamos botar que tu tá louco pra ter o Mass Effect 3. Aí tá 200 conto o original. O cara tem um lá pirata por 50 pila pra te vender. E aí, o que que tu vai fazer? Ah, sei lá, cara, sei lá. Vai Complicado. comprar o de 50 pila. Eu te conheço, cara. Por isso que eu já compro no Mercado Cinza aí, que é originalzinho, pago o preço de pirata e já não me incomodo. Eu compro, cara. Eu assim, ó, eu sou um pirateiro. Meu filho, do que vou dar um CD original pra ele. Não, teu Ainda cara. mais com as mãos que ele tem. Homossexual Dom aí. Piratão. Homossexual aí. É. Dom Piratão pra ele, cara. Tá louco. Faz parte. Pirataria fez parte da vida do cara e não tem como negar, né? Sim, tem que fazer parte da descendência do cara, É, meu. só o leite com pera aí. Não dá, não dá. Não basta que esse jogo vem tudo que é um. Desculpa aí o termo da palavra, um cu. Porque eles vêm ensinando já. Isso. Eu, pra mim, eles querem acabar com as revistas. Mas já tá acabando, cara. Já tá acabando. Ah, se tu me deixar falar, eu vou começar a espraguejar a raiva que eu tenho, cara. Não, não, isso aí, cara, deixa pra mais adiante. Vamos causar. Pior que eu não bebi nada, cara. Vamos causar polêmica depois, hein? Hoje é só alegria, só pra começar. É, mas até nos começos tem. Não, não, calma. Calma, tá, calma! Que eu ia mexer, cara? Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Tá, vamos sair do play aí. Vamos No pro. play 1, no play quadrado, que play bolinha, então. Deixa eu play, vamos pro outro game aí que o cara, eu pelo menos joguei, não tanto quanto eu queria, mas joguei bastante. Foi o Nintendo 64, né, cara? Não tem. Cara, eu joguei muito pouco, cara. Eu 64, aí eu joguei 64, jogava muito GoldenEye, né? E depois, quando eu comecei a morar em Bagé, eu morei em locadora, né? Não adianta, eu morei na locadora. Família tinha locadora, esprimaiada lá. Ah, eu lembro. Pra mim, então, tinha acesso A game. tava lá, o 64 tava na minha frente, então fazer o quê? Vou jogar, né? Sim. 64 pra mim, cara, é Mario Kart, Nintendo. Mario Kart. Nintendo fudendo com tudo, Mario Kart não tem, cara. O cara que dizer que não gosta. Joguei muito Mario Kart. Cartucho do Gustavo lá funcionava quando queria também. Joguei muito Mario Kart. Mario 64 também joguei muito. Joguei um jogo fudido que eu não me lembro o nome, cara. Que era um jogo de luta que tinha uma vaca. Não me lembro. Destiny Warrior. Não, Deixa eu ver se é. não cheguei a jogar. Cara, o Gustavo tinha essa porra. E GoldenEye, né? Não adianta. Cara, o joguinho que eu peguei e não gostei foi 007, cara. É, o GoldenEye não gostou, cara. Eu não gostei, cara. O que que tu jogou no 64 e o pouco que tu jogar? Mario Kart, cara. Eu joguei muito Mario Kart, velho. É. Eu joguei. Joguei muito Mario Kart, cara. Deixa eu ver o que mais. Zelda. Joguei muito Zelda, Cara, eu cara. não joguei Zelda no 64. Não joguei. Não joguei. Joguei. Smash Brothers, joguei um pouco. Que era o jogo de luta da Nintendo aí com os personagens. Pá, Star Fox, cara. Star Fox. Star Fox. Ah, esse eu joguei pra caralho. Esse eu brinquei Eu jogando. não joguei muito. Naquele dia tu virou lá em casa, lá, cara. Pá, Você lembra? Nós sentados tomando chimarrão. Aí tu virou lá em casa. É pior, né? Pior. Agora tá, tô viajando. Mas esse eu joguei pra caralho. Joguei no 64 e em emulador. Joguei muito. Tentei jogar outras coisas, como Lamborghini, o Cruising Use, cara. Crazy Uzi, cara. Eu jogava no fliperama. Ah, é a mesma versão. Melhora um pouquinho. Mas, cara, joguei bastante. Esse eu joguei. Eu jogava no Flipper, cara. Baita jogo. Mas o 64 não. Infelizmente a vida do 64, como o cara jogando, foi curto, né? Curto. Que nem a do Dream, né, cara? Bah, Dreamcast, cara. Esse eu era enlouquecido. Eu quando consegui botar as mãos num, pifou, né? Ah, é. Foi meio. Vamos passar meio reto, vamos só falar do jogo e deixa as histórias. Agora eu entendi por que tu quer fugir. Deixa quieto. Mas ficou com herança, só vou resumir Tá isso, aqui, né? tá aqui. Cara, que merda! Eu baixei o jogo, baixei o game, me baixaram o game, cara. Danado. Não, mas o Dreamcast, cara, eu joguei muito Crazy Taxi. Homem-Aranha também do Dream, que era. Homem-Aranha, cara. Muito. Cara, eu me lembro que nessa época, não me lembro se tu vinha aqui ainda, cara. Já. Quando nós virava as noites jogando Capcom versus SNK, cara. Pá, jogava com guri, cara. Guilty Gear também. Sim. Jogava com guri, é E isso. vinha aqui pra casa, o guri trazia o Playboy, né? O Playboy, né? Tinha. Tinha games. Playboy trazia pra cá e nós virava as madrugas, cara, jogando. Eu tinha uma vez nós tava lá no Ariel jogando. Era o Guilty Gear, não sei se tu lembra, o jogo de luta. 10 da. Eu lembro. Cara, que jogo foda. Que jogo foda. Esse eu jogava. Esse era um dos poucos que eu ganhava. Mas o SNK vs Capcom, outro jogo ignorante, cara. Pra mim, ainda é um dos melhores jogos de luta que tem. Graficamente. Sonoramente, cara. O som, o áudio dele era muito bom, cara. Muito. Cara, não tem. Esse era um jogo que tinha que ter. A SNK ferrou aí, mas o jogo era ignorante. Ah, fazer o quê, né? Nem tudo na vida são ONU, né, cara? Às vezes o 1 e o 2. Joguei muito, muito. Sabe, outro jogo que eu gostava muito, que era a minha paixão do Dream, em Tokyo Race, cara. Ah, sim, lembro que ele baixamos isso aí pra jogar no emulador. Cara, o que deu origem é o Underground, né? O pessoal aí que você acha fodão jogando Need for Speed Underground, baixa o Newcast lá, o emulador do Dream, cara, e vai jogar Tokyo Race. Quer ser fodão? Vê de onde é que veio a ideia. Aí o cara que me disse assim, ó, virei em 2 dias Tokyo Race, cara. Esse cara aí, ó, dá uma medalha pra ele, meu. Merece. É, não é as barbadinhas do Underground. É fudido o jogo. Aquele último chefe com aquele. Pá! Aquele último chefe foi um inferno, cara. O louco tinha um Shelby Cobra. Todo transformado, cara. Me lembro como se fosse hoje. E esse tu terminou, não. Tua corrida tu fechou. Esse eu fechei, cara. É, eu não. Bah, mas era só do New Geo, era só. Do New Geo. Do Dream? Tô fumado. Do Dream era só o que eu jogava, cara. É, eu jogava muito Crazy Taxi, cara. Crazy Taxi eu jogava pra caralho. Depois, deixa eu ver, Dream. Comecei um pouco a jogar o Code Verônica, mas nunca virei. Código Verônica eu virei do Play 2, cara. É, tem alguns adicionais, né, do Play 2, mas eu não cheguei. Pra mim, Play 2 passou reto, né? Então, deixa eu ver o que mais. É Crazy Taxi. Depois, no emulador, joguei o Skies of Arcadia, de RPG, né? Pra valer. Esse joguei bastante. Agora vão saindo, como tu diz, saindo dessa linha. Então, vão pra linha computador, né, cara? PC. É, foi mais ou menos nessa época que eu peguei meu primeiro PC, né? Aí começa um outro universo, né? Primeiro que o cara tem tudo de. Bah. O cara tem tudo que quer jogar, né? Super Nintendo, Play 1, Dream ainda não rodar. E os jogos de PC. Aquele jogo horrível que tu comprou, cara. Might Magic 3. O Bor vai me matar aí. Tem uma galera que joga. Mas é incompreensível, cara. Seguindo, vamos então. Parebamos no. No PC, PC, né, cara? Chegamos no PC, né? O cara já começou a trabalhar. Até mais velhinho. Trabalhando. Até mais. Trabalhando, fazendo crediário lá no Ponto Frio lá. Eu lembro, cara, eu me lembro nitidamente, cara, assim, ó. Me lembro mais do que o GTA, cara. Ghost Recon, cara. Primeiro balaço que eu tomei ao vivo, assim. Cara, jogamos pra caralho. No pior que eu não virei essa merda. Eu já virei 300 vezes, cara. Nunca virei essa porra. Tinha o jogo, tem jogo em casa. Eu, cara, não posso dizer o mesmo, cara. Eu fiquei traumatizado com aquele balaço, cara. Fiquei traumatizado com aquele balaço, me obriguei a virar. Cara, aquele Ghost Recon que o cara tem é foda. O cara vem bem tranquilo, toma um tiro lá de cima, até o cara entender que o filho da puta tá lá no caralho a quatro. Moqueado? Tiro, toma toda hora. E eu jogava no. Foi, pá. Um dos melhores jogos que eu joguei, assim, ó. Uns, né? Porque eu acho que eu não preciso nem dizer qual é que é o melhor jogo. O que o cara mim, mais, cara, jogou lá? GTA. GTA, cara. Vai. E eu vim virar essa porra esse ano, né, cara? Vice City, cara. Comeu a cabeça do cara aquilo. Vá! A vida de galera, né, cara? O tri era de galera. Assim, né? Juntava todo mundo lá em casa, enlouquecido jogando Vice City, cara. Não tinha. É, jogando, na verdade, não, né? O cara ficava maior passando, pra, né? Só chinelando, fazendo esquemas e botando patch pra melhorar gráfico e fazendo não sei o quê. Não. Fazendo toda a putaria de louco, né, cara? Aí achava vídeo na internet. Se tu fizer isso, tu vai achar não sei o que lá. Vamos. Eu me lembro do cara jogando, cara. Ei, assim, eu me lembro que acordava um e deitava o outro, cara. Direto, E o último. computador. Oi? E o computador velho sem bombando. Cara, deitava um, acordava o outro. Último mês antes de eu vir embora. Coitado, quase fritou lá, né? Tê, pra tu ver como você fazia computador bom na época, né, cara? Bah, aqui em casa eu não posso falar nada, tá sempre ligado. Bah, eu olha. Aqui tá sempre, a bagaça não. Se desligar, eu acho que para. E, pá, e eu, assim, ó, da minha parte, na vida de um PC, né, cara? Foi World Warcraft, Ah, tu. cara. Ah, cara, eu cheguei a ter. Tinha pesadelos com aquele jogo, cara. Eu saía, assim, ó, do serviço com gana pra ir pra casa pra jogar, cara. Tu jogou aquilo até Me... morrer quase, né? Bah! Eu me lembro que eu chegava, a mulher, a ex-mulher, chegava e perguntava: Não vai sentar na camisa pra tomar café? Aí eu só olhava pra ela, engolia o café e ia pro computador. Pra que comer, né? Tinha que ir pra mesa, pra não causar briga, né, cara? Como todo homem com a última palavra. Pra que comer? Engolia um café na mesa e pum, pro computador, né, cara? É tudo isso. É o clássico, cara. Bah. Aí eu. PC pra mim, cara. Eu lembro. Aí, já aqui em Caxias, aí. Cara, uma semana baixando World of Warcraft, cara. Isso lá em 2008. O Modem. online? Sim, o WoW, né? O World of Warcraft. Cara, modezinho. Modem da Claro. Uma semana aquela porra ligada, baixar 8 GB pra Nossa. instalar aquilo. Cara, quando eu entrei naquele universo, me enlouqueci, cara. É outro mundo, Ah, né? cara, eu me desligava do mundo. É outro mundo, cara. Mulher dando pulo de meio metro de altura e eu lá, empolgando o WoW. Mas o que acho que me consumiu mais vida, cara, do que o WoW foi Ragnarok, cara. Não sei se tu. Bah, eu não. Cara, Não posso dizer o mesmo, cara. Os Ragnar. dois jogos. Oi? Os dois jogos que me consumiram mesmo, foi World of Warcraft e GTA San Andreas, cara. O Ragnarok consumiu minha vida, cara. Destruiu minha vida. Eu enlouqueci jogando aquilo. Pá, não tem. Sem comentários. Depois, deixa eu ver o que mais, cara. É. Foi, pra mim, de PC que marcou mais. Marcou mais mesmo foi esses dois. Eu, pra mim, foi World of Warcraft, cara. E até hoje, cara, é um jogo que, assim, ó. Não tem, eu posso passar um dia inteiro jogando um PS3. Mas se eu vou jogar um jogo de computador, eu sou obrigado a jogar um tutorial, nem que seja do World of Vou Warcraft, lá jogar. cara. Eu sou obrigado a jogar. Faz Se parte. não. Oi? Só pelo poder de ter, assim, ó. Bah, vou montar uma base orc, cara. Vou montar uma base orc pra mim. Sabe? E depois, por último, agora, que me consumiu até a unha do pé foi Skyrim, né, cara? Ah, você já é mais novinho, né, cara? Mas foi uma coisa que acabou com a minha vida social, E cara. aí, o que que aconteceu com uma carroça? Fritou Pifou? o computador jogando Skyrim, né? Que merda, cara. O Que computador merda. fritou por causa do Skyrim, né? Eu não desligava, foi uma época que eu não desligava o computador, deixava o computador pauseado, chegava 3 horas da manhã em casa do serviço e jogava até as 8, 9 horas da manhã. Só quer saber de fuso rodar, né, cara? Fuso rodar! Já tava fuso rodando, cara, eu tava enlouquecendo, me lembro, cara. Sabe que às vezes eu tava muito bem na van da firma e falava, fuso rodar! As gurias olhavam com uma cara de louco, né? Esse aí é psicopata. Cara, Mas fazia parte, né? Aí eu explicava pra elas o que que dizia o fuso rodar e que eu queria me tornar um Dragonborn, sabe? Mas. Tudo bem. Tudo bem. Por isso que eu acho que eu não comi ninguém, sabe? No turno da noite. No turno da noite eu não peguei ninguém, cara. Não comi ninguém. Olhavam tudo com uma cara de louco, né? Cabeludo, barbudo, falando fuso rodar. Só imagina, né, tio? Ah, tá louco, cara. Sem comentários, né? Cara, vamos em diante, então. Cara, tu que é um cara que. Agora te digo uma coisa, cara. Ou. Posso te falar no fundo do meu coração? Manda. Fus rodar! Cara, mas conta aí que tu que teve Play 2, né, cara? Eu era do Pobreril. Não, era que eu era grandão, cara. Eu tive uma batalha infernal em casa para poder comprar um Play 2, cara. Mas Ainda veio de lambuja, né? Veio de lambuja que um colega meu tava apertado, devia ter as cuecas dele pro diabo, eu acho. E apareceu com game na firma. E bem na época do pagamento. vá É. pra que Ah, não, isso? pensei três vezes, né, cara? Aí. A primeira vez que eu pensei, bah, vou chegar em casa, vou apanhar. Segunda vez que eu pensei, não, mas eu faço um empréstimo. A terceira que eu pensei, eu comprei. Simples. Simples. Aí me lembro, bah, e o Magrão só tinha dois jogos, cara. Quando eu comprei dele. Tinha Tony Hawk, que, bah, pra mim não é o meu estilo de jogo. E o Carbor. Need for Speed Carbor. Que eu tenho até hoje ele. Até hoje eu tenho meu jogo, cara. Esse tá bombando? Tá funcionando, tá bombando. Mano, meus nids eu tenho tudo na capinha, cara. São tudo pirata, mas tem tudo na capinha. Tá louco. E pai, me viciei, cara. E não tinha memory card. Ele Pá. me vendeu sem memory card, cara. Então eu sentava no final de semana de manhã, que eu sempre tive uma regra na minha vida, não jogar de manhã. Me sentava de manhã e me ia, cara. E as mulheres trabalhavam no mercado e me ia. Me ia. Nunca consegui virar sem memory card. Porque eu me lembro que na época eu tinha uma televisãozinha de 14 polegadas que era para todo mundo. Tempo das vacas magras, hein? Tá? Mas foi uma baita de uma experiência, cara. Depois caí nas neiras de comprar o GTA, o San Andreas. Ah, Ali acabou minha vida social. eu lembro lá. Ali acabou minha vida social. Ainda teve um porra de merda que me trouxe uns esquemas, cara. Revistinha. Ali, cara, eu chegava a sonhar de noite como que eu ia passar de uma fase. Eu sonhava. Se eu fizer isso, ou se eu vier por tal quadra, eu consigo passar dos veinhos. Eu chegava a sonhar de noite. A minha ex-companheira dizia que eu falava sobre o jogo de noite dormindo. Um colega meu, que o nosso grande amigo Cláudio, Oh, um abraço pro nego. Neguinho, dizia que eu dormia falando no jogo. Só pro pessoal entender, não achar que era viadagem isso aí. O nego morava na mesma casa, mas em quarto diferente, hein? Não é? Não Sim. é que falava dormindo, não era no mesmo quarto, era quarto É que diferente. as paredes eram finas mesmo. Só pro pessoal entender aí, não achar que o cara tá. Tô dormindo com o negão, é ruim, cara. Eu era casado, pai de família, mas viciado em videogame, com um amigo de infância morando comigo. É, não, não é. Só que no quarto dele, eu no meu. É, só pra galera entender aí, pra não achar que tá de Mas baitolagem, é que, que nem diz outro. como eu falava dormindo, ele escutava, né? Que eu falava no jogo e papapá, passava a noite inteira. E me levantava me lembrando de um esquema. De como passar do jogo. Era cruel, cara. E aquele lá acabou com a minha vida. No termo do Play 2, acabou com a minha vida social, cara. Até que eu virei. Pra mim, uma das piores fases do Play 2, cara, com GTA, foi a fase dos aviãozinhos. Ah, Que tu subia no segundo mapa lá, ó. eu lembro com os de controle remoto, né? É. Que tu tava com uma ponto 50 em cima do apartamento, em cima da lojinha de brinquedo, e tu tinha que estourar os aviãozinhos. Esse eu lembro. Pra mim foi a pior fase. Aquela eu passei 2 semanas me fudendo, cara. Na época eu me lembro que eu não tinha os esquemas ainda. Os esquemas me chegaram depois que eu tava no segundo mapa. Até o segundo mapa me fudi. Mas Sofrimento. foi bom. Até hoje, eu digo, esquema é. Não passa. Esquema não passa. Quem vira com esquema não é jogador, cara. Aí foi, admito. Virei com esquema, mas depois virei sem esquema. Ah, fez a completa depois. Fiz a completa. Virei ele no Play 2, virei ele no computador, virei ele de. Até no quadradinho de 8 eu virei o GTA San Andreas. Deixa eu ver o que mais, Foi cara. uma boa fase. Vamos continuar no Play 2. Soul Calibur, cara. Ah, eu jogava quando eu ia lá na tua casa, cara. Joguei muito pouco no Play. Uma coisa que eu gostava do Soul Calibur que ele tinha bastante opções de jogos, né? Ele não era só aquela luta tradicional. Ele tinha um modo história, disse que era bem legal o modo história. Modo história, pá, eu jogava mais o modo história do que jogava o normal. O de batalha. Sim. O de história, ele te conta toda a história. Tu atacava, tu passava de continente pra continente, mostrava qual é o continente de cada cidadão. Tu montava o teu guerreiro, conforme tu vai evoluindo, tu comprava tuas armas, tu comprava teu uniforme. Isso foi legal do jogo. Pra época. Outro joguinho também que passou meio batido por mim, que era a febre mundial, era o Guitar Hero. Gosto, não vou dizer que não gosto, porque você é um tremendo mentiroso. Mas é uma coisa que nunca me chamou a atenção, cara. Jogou muito pouco, no caso? Joguei muito pouco mesmo, assim. Cara, eu tava muito com pouco. Ele pra PC, instalei... Ah, deu. Pessoal, é isso? Ah, tá. Não, não tem aquela emoção, cara. É, eu vi, ó, tá, era só isso. Ah, bom. Sabe, lembro que uma vez eu consegui com um Playboy, do meu irmão mais velho, a guitarrinha emprestada. Sabe, achei um lixo aquilo. Era pior jogar com a guitarra do que com controle. Aí, eu não... Passei reto. Não, eu tive bastante jogos. Black, cara. Black é o... Eu vou esquecer do Black, cara. Esse jogo é muito comentado, cara. Todo mundo fala... Cara, é muito bom, assim, ó. Pá, ele é um padrão de Ghost Recon, sabe? Só que muita adrenalina, cara. É ataque, ataque, ataque, ataque, ataque. Não é só espionagem. Ele tem mais coisa além. Não é só espionagem. Tu vai atacar, né, cara? Não tem aquela de... Pá, porque eu vou devagarinho, eu vou parar, vou mirar, vou dar só na cabeça. Não tem essa. Tu parou, tentou mirar e dá só na cabeça, tu já tomou 3 balas e um tiro de 12. Já eras um magrão. Já eras um magrão, cara. Foi um baile. Não tem virada, ele. Acabou, acabou. Acabou, subiu as letrinhas, que nem filme. Isso que é o chato dele, que foi uma decepção que eu tive dele. Quando eu virei. Esperando que eu tava, tenha... apareceu uma cena, e papapai, papapai, não apareceu é nada. Só subiu as letras. Me lembro muito bem da fase que tem que tu entra num edifício, numa galeria, num porão. Aí vem os... Pá! Vem uma caralhada de nego com um escudo, cara. Com um escudo antibala. Sim, sim. E não consegue passar. A moral é tu ter granada em excesso. Se tu não tem granada, tu não passa dali. Sabe? Tu tem mocoseia numa pecinha e naquela pecinha tu fica e tu te encalha. Das duas, uma. Ou tu tem granada ou tem que ter um lança-míssil. E mesmo assim, tu não mata todos. No que abriu ali, tu sai na rasgada dali, né, cara? Corre! E acho que foi o jogo que eu mais me encarnei, sabe? Play 2, hein? Depois... Play 2, Gold of War, cara, não me encarnei muito. Eu joguei um pouco, mas daí é a versão HD no Play 3. É que eu já nunca tive sorte com jogo pirata, né? Sim. Ah, sim, todo, é. Faz inferno. Todo Gold of War que eu comprei sempre deu um problema. Mas não foi só tu, cara. No inferno. É, não. Eu, o último que eu comprei dava tilt no Pegasus já. Bem no início, né? No início. Sabe? Tomava aquela chibatada de Zeus e acabou. E depois do Play 2, cara, o que que tu jogou aí? Já atualizando mais um pouco, eu acho, tirando o PC, acho, depois... O que que tu jogou em... Do Play 2? Depois console mesmo, o que que tu... Ah, mas tudo isso que eu falei foi do Play 2, cara, do console. Não, mas após Play 2. Acho que daí já, já entramos na vida atual do cara, acho, né? Após agora o PS3, vamos botar assim? É, o quê? Tu jogou algum outro videogame? Jogou no Xbox, alguma coisa? Ou tu pulou direto do Play 2 pro... Play 2, Play 3, cara. Sony na veia, né? Sonista, fanboy. Eu também, né? Sony não dá pra falar nada. Veia, né, cara? Mas tem uma tara pra pegar um Xbox, cara. Ah, eu... Não, deixa quieto. Tem uma tara pra pegar um Xbox. Mas... Sim, eu já fui convidado pra jogar na casa de um amigo nosso. Porque eu quero ver como é que é o gráfico, como é que é ele, pra ver se vale a pena botar dinheiro, né? Cara, pelos... a maioria dos jogos são iguais. Mas pelos exclusivos, eu sou mais os do... Do Play 3. Gears of War pra mim é qualquer coisa. Outro jogo que me consumiu muito, que eu conheci ele no computador e vinha detonar ele, deturpar ele, bem deturpado no PS3, foi Borderlands, né, cara? Ah, Borderlands, tu te enlouqueceu, né? Jogou. Borderlands 2K, sabe? Não tinha, eu chegava de madrugada, sabe? Se não era Skyrim, já ligava e o som rasgava a baia, assim, ó. O som a todo pau, às 3 da manhã, não queria nem saber, cara. E os Uma vizinhos? cervejinha do lado, não tava nem aí pros vizinhos, Os cara. vizinhos que se foram. Eu tinha que aguentar aquelas melacuecas deles. De dia, eles que me aguentassem na noite. Tá louco. Nada mais justo. Cara, Mas eu. mal papo. Eu O play. Berserker. Eu play 3. Deixa eu ver o que eu comecei no play 3. Cara, eu comprei a coletânea do God of War, né? Sim, me lembro. E aí foi. Foi nos primeiros jogos. Eu comecei o Play com. Deixa eu me lembrar qual foi o primeiro jogo. Acho que foi o Gran Turismo, cara. Eu me lembro do primeiro, não, Shadows of Colossus, não foi? Perfeito. Foi o jogo que eu não conheci. Não tive oportunidade de jogar ele no Play 2. Pra mim, Play 2 passou reto. Eu jogava às vezes na casa dos outros. Play 2 pra mim passou reto. Daí eu comprei, todo mundo, meu cunhado, a gurizada, tudo. Bah, Shadow of Colossus, pai, tá jogando. Daí o cara. Vou comprar essa encrenca. Cara, me enlouqueci. Cara, Shadow of Colossus, eu comecei a jogar, cara, enquanto eu não vi o fim daquilo. Eu não parei. É jogo ignorante, assim, eu não parei. Mas. Bom, mas tu me falou, João. Até deturpasse jogando. Eu me lembro que nem lá em casa tu aparecia, cara. Ah, Tu sumiu? eu chegava do trabalho. Às vezes, cara, era. Quando eu saía cedo da outra loja, lá eu chegava em casa. E ficava meia hora que fosse pra andar um pouquinho e tentar matar aquela porra louca daquele chefe. E depois eu saí da loja, ficava em casa enlouquecido jogando e não. Ah! Não tem. É ignorante o jogo. Ah, é bom, bah, eu me lembro do joguinho, cara. É, mas vamos indo. Agora o que tá me consumindo direto, Battlefield, cara. Sim, se enlouqueceu com o jogo e. Bah, comecei ele e não larguei mais de mão, assim. Às vezes até hoje eu devia ter. Tava sentado jogando pensando, cara, eu devia ter virado o Mass Effect primeiro pra depois instalar ele, cara. Não adiantou. Não, não é. Eu chego do trampo que eu tô ali fazendo uns bicos e direto Battlefield, cara. Final de semana, eu só dou aquele famoso pause, como alguma coisa para não morrer e sigo de novo no Battlefield, cara. Agora me encarnei, agora eu quero virar. É, eu tô. Eu comecei com Shadow of Colossus, daí terminei alguns joguinhos. Recomendo toda a galera aí, cara. Assina a Plus da Sony, cara. Tem muito jogo. Borderlands, cara, joga. Ele veio na Plus. Pô, deixa eu ver o. Cara, tanto jogo que eu nem sei. Resident 5 tava no passado. Pessoal que assina a PSN Europeia tava Mass Effect 3, cara. É muita coisa, tem muito jogo bom que sai de graça aí. Aí o cara diz, ah, eu pago assinatura, sim, mas o cara tem um Xbox e paga a Gold pra poder jogar online, cara. Então, cara, tudo bem, a PSN pra te jogar online é uma bosta, mas, cara, tem jogo bom. Eu não acho, cara. Hoje mesmo eu tava jogando Borderlands com um magrão lá. Não, tem muito defeito E assim, pá, cara. assim, ó. Jogava tranquilo, cara, com ele. Tem muito defeito aí, mas tem jogo de Mas são graça. defeitos que os olhos passam batido, cara. Sim, tem jogo de graça aí. Eu não tenho problema, cara. Eu não jogo futebol, eu jogo. O cara joga Borderlands, o cara joga. Também vamos botar uma coisa realista. Varia muito da net do cidadão, né, cara? Não, mas a PSN em si, cara, ela tem muito dia de manutenção e tá fora. O servidor não é tudo aquilo na Sony, assim, convenhamos, mas. Tem os benefícios aí que vale a pena, cara. Vale a pena investir um pouquinho com esse monte de jogo que tem de boa aí, vale a pena. Olha, cara, eu não tenho queixa, cara. Eu, quando amo, eu sou cego. É, tem tudo isso, né? Entendeu? Mas vale a pena, hein? O cara tem vários jogos aí. Saiu pra ti, ó, pra ti que é fã. Saiu o Hitman Absolution. Eu vi. Tá, baixa lá, tu que curte, eu não baixei. É só confirmei lá pra compra, mas não baixei. Mas é, pra quem curte aí, baita jogo, tá lá, ó. Cara, o Ritmo foi um que eu virei o extremo, assim, ó. Fora desconto que o cara tem, fora vários benefícios, né? Por ser da Plus, né, cara? Por ser Plus, o cara tem todos esses benefícios. Então, investe um pouquinho aí, gasta um pouquinho. Deixa de comer aquela pizza e tomar uma cerveja, aí tu paga 30, R$35 da Plus aí por 3 meses, cara. Tem 3 meses de benefício. Mas então, vamos pro Play 3, né, cara? Vamos pra nossa plataforma atual aí, nosso gasto, nosso fim de vida aí, que tem sido o PlayStation 3, né? Não, fim não, é o 4, ó. Cara, eu ainda não vendi minha alma, vou esperar pra ver o preço e depois eu vejo se eu vou vender ou não. Eu tenho certeza que eu vou vender a minha aqui. É, meu player recém fez 2 anos, cara, então tem muito ainda aqui. Que o meu não fez nem ano ainda, cara. Eu tô novinho. É gurizinho. Eu, cara, Play 3, pra mim agora, desde o ano passado, que consumiu minha vida muito loucamente, é a trilogia Mass Effect, né, cara? Minha vida, meu bolso, tudo. Tu pode dizer a fanboyzagem, né, cara? Eu comecei a jogar aquilo no PC, piratão. Cara, o jogo é tão bom que eu não resisti a essa merda e comprei o original no Play. Peguei o disquinho, na época eu comprei o Mass Effect 2 e o 3. Aí dia 4 de dezembro saiu na PSN e eu comprei no Day One, cara. Dia 1 saiu, comprei, agora eu vou entender toda essa encrenca. Eu tinha o Play 3 lá, o Mass Effect 3 lacrado lá e não usei enquanto eu não terminei o 1 e o 2. Não fiz nada, só tinha por ter. Segurando a transação, né, cara? É, e agora eu comprei, fanboy extremo, que eu comprei o jogo no PC também. Comprei lá na Origin, na loja da EA lá, e comprei o Mass Effect. A trilogia, por 50 pila, tá? Me atirei, cara. E agora eu tô jogando aí e a galera pode assistir. Ah, e tu também vai ter que estar comentando aí, né, cara? Vamos jogar um pra nós comentar na terça-feira aí, quando nós jogar. Não, mas eu tô jogando um, cara. Só que sabe aquela jogadinha assim, né? Vai lá, joga, volta pro Battlefield. Vai lá, joga, volta pro Battlefield. É, não, vamos ter que jogar alguma coisa aí no on também. Vamos fazer umas partidas. Agora tu tá só no Battlefield, então. No momento, sim, né, cara? Por hora. E no Mortal Kombat, né, cara? Tô tentando virar a história. É, eu, cara... Cara, eu te aconselho, cara. Eu te aconselho. Eu tenho... Joga nem que seja a história do Mortal Kombat, cara. Cara, eu comecei ali pra... Vamos complementar um pouquinho aqui. Que eu tenho o Wii também. Meu Wii tá lá, cara. Eu tenho uma caralhada de jogo que eu comecei a jogar. Mario Galaxy 2, que é um baita jogão, cara. Geração aí... O pessoal fala, Nintendo Wii não tem HDMI, que o gráfico é feio. Cara, Mario Galaxy é ignorante. Mas é o praxe da Nintendo, cara. O praxe da Nintendo é esse, a Nintendo faz jogo pra tubo. Entendeu? O que que... Cara, reclama quem não gosta, então. Mas o jogo é muito bonito, cara. E é, pá, extremamente divertido e difícil. O cara vem dizer, é Mario pra criança. Cara, que jogo difícil. Pega... Cara, Mario nunca foi pra criança, cara. Quando o Luigi tá disponível, pega o Luigi e tu vai ver jogo pra criança. Eu tô tentando... Eu jogo pouco o Mario Galaxy 2, ainda não terminei ele. Mas quando eu tô jogando, já matei a... Derrotei a primeira vez que o Bowser aparece lá, detonei ele. Só que eu tô completando o que é completo. Todas as estrelas, as fases, tudo. Se eu não for pra virar completo, eu nem pego. Outro jogo muito bom e muito difícil é o Donkey Kong 64. 64, pronto. Donkey Kong Returns, cara. Donkey Kong Country Returns do Wii. Que é muito bonito e muito difícil. Oh. Nossa, mas agora mudando água pro vinho, me lembrei aqui, isso é um clássico da infância, cara. Sabe, a hora que bombar eu vou ter que achar e vou comprar pra mim. Cavaleiro dos Zodíacos pro Play 3. Ah, cara, tá saindo novo. Tem um que o pessoal diz que não é tão bicho, mas... Não é muito bom. Eu andei olhando ele pelo YouTube. Olhei esse novo, agora esse novo ficou muito show de bola, cara. É, o novo, não sei quando é que vai sair, mas o pessoal tá falando bem desse. Você vê que eu também tava num baita hype pra comprar quando saiu a outra vez e fiquei meio decepcionado, mas tudo bem. Ainda que não comprei, né? Só vi comentário e todo mundo falando e abri mão da compra e tamo aí, né? Eu sou fã de Cavaleiros dos Zodíacos, cara. Tanto é que eu janto, almoço, ou olhando os Simpsons, ou é Cavaleiros dos Zodíacos, cara. Bom, vamos concluindo aí então, cara. O que que tu tá pretendendo jogar aí, cara? O que que tu quer jogar, que tu tá esperando aí pra esse tempinho? O que que tu pretende aí? No momento? É, no momento. Acabou a bater frio de cara. Acabou, não consigo tirar minha cabeça, meu pensamento dali, cara. Enquanto tu não terminar essa encrenca, então tu não vai ser feliz, quer dizer. Eu não. Eu olho os outros jogos, olho, cara. Mas uma expectativa de compra mesmo, apesar desses dias a gente ter tido um diálogo que tu falou que não curtiu muito, é o Twist Metal, né, cara? É, não sei. Eu me encantei, cara. Eu me encantei, assim. É que nem tu olhar uma mulher loira, peituda, bunduda, roxuda, passar na tua frente. O dia que eu olhei ele foi isso. Eu não cheguei a ver mesmo, assim. É complicado. Não tem muito o que falar. E voltar pro meu mundinho Skyrim, né, cara? Eu tenho certeza. O dia que eu voltar pro meu mundinho Skyrim, nossa. Eu acho que a mulher, banda, rua, correria, já era. Vai acabar a vida, que nem dos outros. É. Tá louco. Cara, eu agora pretendo terminar o Mass Effect no Play. Pretendo Play. Até porque eu sempre fui muito fã, cara. Muito fã de jogo medieval, cara. Eu gosto da era medieval, gosto da história medieval. Não, então o Borderlands caiu na minha vida como uma luva. Sim. Aí se enlouqueceu, né? Bah. Tá louco. Deixa eu ver, cara. Né? É o Mass Effect do PC agora que eu pretendo terminar. É o muito bonito o gráfico, aliás, né, cara? Bah, eu achei melhor que o do Play. Ah, cara, é outra coisa. O Play parece um sei lá o quê. Mas o jogo é bom demais. O jogo é muito bom. Tirando a parte gráfica, tirando o que eles fizeram, não deram uma melhorada com todo esse tempo. Eu terminei os três do Play, não terminei o 3 com todas as expansões. Um eu terminei completo, dois completinho, tem todas as expansões, e o 3 eu terminei ele a seco. Só peguei o que tu joga com o personagem extra, que é o Javik. É a única expansão que eu tenho. Tirando as armas, né? Isso aí não conta. Sim. Que é um jogo ignorante, mas o cara vai falar pra ele mais adiante. Recomendadíssimo por mim. Eu vou terminar ele no PC. No Play, cara. Eu tô esperando aí. Tô com o Ni no Kuni de RPG parado ali. Jogo foda. Jogo foda de RPG. História massa. Mas tô meio paradão. Eu tô só no PC aí por enquanto. Agora, trabalho extra aí, editar cast. Mas vamos fazendo. E é isso aí, eu acho. Tem mais alguma outra coisa a acrescentar aí, ó. De momento é isso, né, cara? Que eu me lembro, assim. Ó. É, vamos acrescentando aí, pessoal. É, Play 3, cara, é o que nós temos feito. Pra nós, acho que é Play 3. Tu, dentro em breve, acho que vai estar com o PC funfando de novo, né? É normal. Eu tô esperando o Final Fantasy HD, o 10 e o 10.2 em HD. Tô esperando muita coisa aí. É, eu quero ver agora... Deus quiser, aí as coisas vão mudar pro meu lado. Necessito aí, ó, se alguém quiser me doar, já estão no primeiro programa pedindo uma TV de 50 polegadas pra ver. Já tá pedindo aí. Cara, doações são válidas, né, cara? Tá louco. Sou um cara pobre, tem um monitorzinho de 24 aqui pra jogar. Tô quase virando cego, idoso. Muitos anos de game nos olhos afetam, né? Véia foda. Vai, que a Dilma Rousseff aí esteja me escutando. A tia. A tia. Pode me dar uma TV aí de 50 polegadas. Aham. Uhum. Vai, né? Da Sony, de preferência. Vai. Aham. Uhum. Tô sentado, tô esperando. Tá louco. Cara, então aqui, ó. Pessoal que quiser mandar e-mail, comentário aí. Chimarrão, sem o tio, Underline Games. É filho de mãe única. Chimarrão, Underline Games. Ah, foda. @live.com, cara. Manda aí o que que achou, o que que falou do primeiro cast, o que que, sei lá, cara. Manda aí o que tu quiser aí. Sugestão pra pauta. Hoje saiu meio nas coxas porque a gente, dessa porra desse Skype não tava funcionando, o cara não conseguiu conversar, planejar. A gente tava com a ideia de fazer hoje, mas tava dando tudo errado. Nada Mas foi bom, saiu bem. tava ajudando, mas os próximos episódios aí, se tudo ocorrer bem, a gente vai gravar toda quinta. Se não modificar nada, o cara vai gravar toda quinta e vai estar. Mas se modificar alguma coisa, a gente avisa também. A gravação vai ser na Isso quinta, a é. gente pretende lançar segunda, máximo terça, a gente pretende estar lançando, mas também já vamos divulgar. O blog ainda está em construção, a gente vai dar uma mexida aí, dar uma agilizada agora que a gente definiu o nome mesmo, que vai ser Chimarrão e Games, o nome do blog. Apesar de eu nunca estar tomando chimarrão, eu vou estar tomando uma cerveja bem gelada, um café preto bem quentinho. Eu tô com um chimarrão aqui, né, cara? Eu não tenho. Eu tô com mate daqui, cara. Não adianta que não tem outra escolha. Ó, o ronquinho, ó. Depois eu sou velho, né? Terem gostado da minha ideia aí de botar um índio velho daqueles de fundo da estância com controle de game na mão, vote. Vamos fazer a imagem, pessoal, que mexe com essas encrencas de Facebook, de Photoshop, essas porra louca aí, se quiser colaborar aí. Então era isso, né, cara? Acho que pra primeira aí, não esquece aqui, ó. chimarrão_games@live.com, cara. Manda um e-mailzinho lá bonitinho, com comentário. Pode xingar, porque a gente sabe que esse primeiro não tá bom, mas a nossa ideia é melhorar bastante. A gente Sempre, precisa né? A do. gente depende de vocês para melhorar também, É, a não. gente quer o feedback, o que vocês acham que tá ruim aí. Pra gente conseguir melhorar isso aqui, cara. A gente tá começando aí, somos noobzão na encrenca, mas vamos melhorar. Então era isso, É isso então. aí. Tem alguma coisa a dizer aí para encerrar para eles? Cara, joga e. O cara gasta dinheiro com essa nossa vida aí. Mas, cara, joga. Gasta, Ah, só que eu dei. investe um pouquinho porque vale a pena, cara. Essa loucura dessa nossa vida aí sempre. Vale cada. Alguma fuga tem que ter, né, cara? Eu digo, vale cada centavo. Aí só para acrescentar aqui, eu tô adquirindo mais um bem para minha coleção, cara. Comprei um Nintendo 3DS, deve estar chegando aí terça-feira também. Acho que vai estar chegando junto com o lançamento do cast. Mas é já, né? Deixa eu só fazer um algo a mais aqui. Enquanto faz aí, eu já vou acrescentando. Eu desejo a todos aí saúde, paz e controle na mão, né, cara? Sempre, né? Cara, Sem isso não dá para ser feliz, cara. enquanto nós não ajustar aí pra gurizada, deixa eu ver como é que vai ficar aqui, que daí eu já te digo que eu tô baixando 200 coisas ao mesmo tempo, cara. Criança é foda. chimarrãoegames.blogspot.com, cara. Por enquanto vai estar ali. A gente vai estar alterando alguma coisa, usuário, mas vai estar ali. Aqui, ó. Deixa eu passar o link aí pro. Cabeça. Não tá ativa essa encrenca ainda, não tem nada. Mas pelo menos para poder baixar o primeiro episódio. Eu vou deixar depois editadinho aqui, vai estar tá em algum lugar para baixar. Aí a gente vai estar tá postando aí. Tem que vai estar no ar aí, Guilherme. Vai estar tá aí, ó. Tá aqui, tipo, te mandei o link ainda, não publica, por causa que não tem nada. Se tu abrir isso aí, não tem nada. Abre aí para te ver. Não tem, cara, não tem nada, só tem a página em branco. Mas daí eu vou estar. Botando uma apresentação, dando uma mexida aí pra gurizada se antever. Semana que vem a gente já vai estar com um troço mais bonitinho. Blog montado. Os nossos contatos mais. Twitter, Facebook, a gente já vai estar botando aí. Twitter eu não tenho, aviso, eu não gosto da Twitter. Ah, eu tenho, cara. Eu tô sempre ligado. Vai ter o Twitter também do site do blog aí. Pra quem quiser seguir. Então era isso, gurizada. No mais. Nada mais, né? Como dizia o nosso. Nada mais, nós já estamos enrolando faz horas, cara. Mas nada mais, como diria o saudoso Nowload. Valeu, até a próxima. E um abraço aí para todos e um beijo na bunda. Foi.